Lady Marcel, eu já sofri por amar assim. Insensato destino. Insensato destino, pra quê? Tanta desilusão. Nós temos o quadro Como Foi Feito o Samba, e um dos sambas épicos aí, né, que mudou a trajetória de muita coisa no samba, na minha vida pelo menos, é a Lama nas Ruas. Estou aqui com o compositor dessa música, o nosso amigo Neto, professor Almir Neto. E eu queria perguntar para ele, como surgiu a ideia, como é que você começou a fazer essa música, como é que foi? Foi uma noite de pifão com limão e cachaça lá na Serra da Cantareira. Eu e Zeca Pagodinho, aquele matagal, você já conhece, você morou lá, né? Aí viemos em cima do tempo, né? O tema veio, deixa desaguar a tempestade, lama nas ruas. Literalmente. Ficamos lá uns 2 dias bêbados, mas conseguimos fazer, a música todo mundo canta aí. É um orgulho e não deixa de esquecer esse momento desse samba, lá na Serra da Cantareira. Eu moro lá ainda. É, ainda moro. E quando chove lá, realmente, literalmente andava, né? Chovia muito. Mas essa música tem um duplo sentido, bem legal, né? Da coisa... Pode crer. Da coisa sentimental, né? Da coisa... É. E romântico. Reinaldo gravou, muita gente continua gravando. E a gente pode curtir um pedacinho dela no show hoje? Posso, posso. Ah, sensacional, obrigado. Vou Samba é meu e Zeca Pagodinho, feito na Serra da Cantareira. Deixa desaguar a tempestade, inundar a cidade, porque arde um sol dentro de nós. Deixa, sabe bem que não temos sereno. Gente, leva o prazer no tom da nossa voz. Veja o olhar de quem ama, reflete em drama. É a expressão mais sincera, sim. Forte, alegre, claro. Aí é que o bem vence o mal. Esse é chuva cair, que você pode vir. Enquanto o tempo lá fora vai mal, importante Sertão. É deserto sem brilho de luar, seu clarão da luz. Do seu olhar vem ninguém, de luz e as suas dores, por onde vergonha. Obrigado, Almir. Manda aqui pra fechar.